lembrar que assim, a gente não precisa parar toda vez que alguém faz o solo, né? Por quê? Porque se a gente parar toda vez que a gente faz o solo, a gente tá dizendo, olha, toda vez que tem o solo, para. E aí essa coisa de ter um motor na peça que avança sempre, se perde, né, assim? Então é legal ter uns solos que o pulso continue pra sempre, né, assim? Deixar livre, tá livre, só que assim, a gente tá no espírito dessa mesma onda, a gente tá livre, só fazer uma observação aqui que hoje o Gustavo tá sofrendo aí com o violão sem amplificação, então também quando ele for tocar, dá uma observada nisso pra ajustar os volumes também, né? Então, por exemplo, tá livre, então se quiser ter um duo, ou... mas pensa que tá mesmo, tá, a gente tá continuando a mesma música, então tem que ter coerência com o que aconteceu antes. Thank you.